metodologia de funcionamento, logicamente levando em consideração que essa rede tem como princípio orientador a autogestão, a decisão coletiva. Então é sempre isso, vamos dizer, é um princípio geral que a gente se norteia. Pergunta, há alguma dúvida com relação a essas, vamos dizer, a essas duas coisas que nós vamos decidir hoje? Se tiver, a gente tira, ver aqui, ah não, eu acho melhor colocar de outro jeito, porque a ideia é que a Evelyn e a Ana aqui do apoio também conduzam a essa discussão. Dúvidas? Eu acho assim, que os trabalhadores têm que inventar mais tipos de coisas para vender. Maravilha. Mas hoje, a gente decidiu não discutir as feiras, esses lugares de venda. A gente resolveu discutir primeiro como a gente está funcionando, a nossa identidade. Então, a próxima reunião, que não é hoje, volta a discussão dos locais de venda, essas coisas. Hoje a gente decidiu segurar isso, que querendo ou não é o que mais a gente discute, para discutir o que é a nossa rede mesmo. Todo mundo tem claro o que é a rede? Todo mundo tem claro como funciona? Então hoje a ideia é ficar nesse assunto, porque esse assunto sempre vem nas reuniões e a gente não consegue tratar porque a gente está discutindo feira, como vender. Então a ideia de uma reunião específica hoje foi para não misturar esses assuntos. Ok? Não tenho. Será que é? Ok? Então a ideia, o primeiro ponto, o que é a rede? A ideia é Evelyn ler e a gente problematizar sobre o que é a rede, não é o seu funcionamento. O seu funcionamento é o segundo ponto. O primeiro é, o que a Evelyn vai ler, a gente discutir. A rede é só isso? A rede é mais do que isso? Eu acho que deveria mudar, que é, assim, vamos dizer, é o que a gente está mostrando para a sociedade. E as perguntas norteadoras é, o que é a rede e o que queremos mostrar à sociedade? Só para tirar uma dúvida, exemplo. Essa segunda pergunta é assim, só para a gente ir pensando para quando a Evelyn caminhar aqui a gente começar a decidir. Exemplo, o que, que a gente quer mostrar para a sociedade? Nós queremos mostrar que nós temos transtornos mentais, que nós fazemos uso abusivo de álcool e drogas? Não. Ou a gente quer mostrar que a gente é artesão, que a gente é... O jeito que a gente escreve a nossa identidade tem que refletir isso. As nossas feiras têm que demonstrar o que a gente vai decidir. Eu acho, a gente respondeu aqui, muita gente falou, não! Mas se a gente lê o que a gente escreve e como a gente se apresenta na sociedade, é mais pro sim do que pro não. Quem lê o que é a rede, será que entende o quê? Que é uma rede de um monte de pessoas com transtorno mental? Ou é uma rede de artesão, artista? O que? Então, isso é a ideia desse ponto 1. A nossa identidade e o que a gente quer mostrar. A ideia é passar para a Evelyn para conduzir esses dois pontos. Por favor, gente, sei que às vezes se mistura, mas o ponto 1 é a identidade, o que a gente quer mostrar, e o funcionamento, aonde toma a decisão, onde não, é o funcionamento, é o segundo ponto de pauta. E a ideia é começar com a leitura do que hoje a gente tem um site explicando o que é a rede. E a ideia é a gente problematizar sobre isso, discutindo isso bem. O que, que a gente quer mostrar para a sociedade paulistana brasileira? Então é um pouco isso que é a ideia da discussão. Ok? É. Perdão. Vamos começar lendo o que a gente já tem. Peraí. Vai chegar lá. É o funcionamento que hoje a gente faz nessas reuniões mensais. Aí a Evelyn vai explicar como funciona hoje. Mas o primeiro ponto é o que é a nossa rede. Aí ela vai ler o que está no site hoje. E a ideia é a gente problematizar sobre isso, levando em consideração. Isso a gente põe no site, isso a gente põe no folder. Ah, só uma coisa. Enfim, libera o meu. Depois de muitas tentativas, Solange, quantas? 5? Da gráfica? Ó, tem 2 lugares aqui. 7, né? Porque foram 2. Depois de 7 tentativas, nós conseguimos fazer o edital de gráfica e uma gráfica conseguiu ser selecionada. Porque as gráficas tinha tudo documento irregular. Isso significa que a gente pode fazer folder, cartaz, material de divulgação. É, então, o que a gente decidiu hoje aqui, já vai para o site, já vai para esse novo folder, já vai para os cartazes de divulgação das feiras. Então é muito importante esse ponto 1 que vai determinar, vai definir o que nós somos, mas não para nós mesmos, para a sociedade. É. Bom, gente, tá tudo. Tem um pessoal aí de pé. Vocês não querem chegar aqui para frente, sentar aqui na frente, para você, porque ficar de pé vai ser bastante tempo. Encosta aqui, ó. Dá para acompanhar daqui. Dá para acompanhar.